Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. A organização tem aspectos quase ilimitados no que se refere a outros locais para organização, como em hotéis, pousadas, casas de praia e possibilidades como as datas comemorativas. Como exemplo, as festas de fim de ano. Pode ser uma boa oportunidade para você ter sua casa organizada para o Natal e para o Ano Novo. E em outras datas especiais também, como a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e outras datas que mereçam comemoração especial. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.